fisk på lukkommet. Attention. Nu skal vi åbne på. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos jantar, caem os ajus no alguidar. Hibernam tíbias, suspiram rãs, comem orquídeas nas barbacãs. Entra na porta, menina feia, prova uma torta desta papaia. Palito os dentes, põe-te a cavar, dormem videntes no ultramar. Arcanjo, vamos jantar, caem os anjos no alguidar. Que bela fita, que bem não está, a prima minha de tafetar. E vai o lente, come o repolho, parte-se um pente, fura-se um olho. A pacotilha tem mais amor, a gargantilha do regedor. Arcanjo, vamos jantar, caem os anjos no alguidar. Põe a gravata, menino bem, que essa cantata não soa bem. Senhor Arcanjo, vamos jantar, caem os anjos no alguidar. E as quatro filhas do Marajá vão de patilha beber o chá. Beber o chá.